achas sem ter salvação, vivendo sem Deus, sem paz, na mais vil solidão. A porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. A porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. Vagando na escuridão, sem mesmo enxergar, qual cego andando em vão, sem ter quem o guiar. A porta da graça aberta está, mas eis que em breve se fechará. A porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. Caminho estreito é que a vida conduz, e quem o seguir com fé vai morar com Jesus.